Senhor, recito e destaço, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar, nunca mais. O misericórdia do Senhor, recito e destaço, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar. Levanta, servo do Senhor, pois te abençoarei. Tenho uma aliança com o Senhor e honrarei. Ei, tá difícil, eu sei. Mas andando com o Senhor, Jesus passou onde eu passei. Tive dificuldades, fui deixado pra trás. Falaram mal de mim, os enviados de Satanás. Mas eu venci pela misericórdia do Senhor, que ouviu meu clamor e veio em meu favor. É certo que eu não merecia, mas Jesus é tão bom, que veio como Messias pra me livrar da prisão. Ele que é o leão lá da tribo de Judá, prometeu que quando eu morrer, vem me ressuscitar. Resplandecendo em poderosa e gloriosa luz, o rei dos reis, Deus dos deuses poderoso, Jesus. Sua palavra conduz a um caminho de paz, profetizando em sua vida, Lodebar, nunca mais. O misericórdia do Senhor, restituída está, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar, nunca mais. O misericórdia do Senhor, restituída está, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar. Eu vi sua tristeza, sua dor eu senti. Sentindo as pernas quebradas, infelizmente eu caí. Abandonado igual você, me esqueceram também. Sem expectativa de poder chegar mais além. Cheguei na minha Lodebar de sofrimento e dor, desacreditado por todos, mas um mané sem valor. Então tá bom, tudo bem, ninguém quer saber quem eu sou. Mais um herdeiro sem poder na boca de quem falou. Mas pode mais quem tem razão e meu Senhor tá por perto. E nunca deixa eu passar por errado quem anda certo. Chegou ao filme deserto e a cena se repete. Degrada firme na rocha, vitória de Mefibosete. Alcancei misericórdia, fui e não olhei pra trás. Tô sempre na mesa do rei, Lodebar. Nunca mais. Deus, misericórdia do Senhor, restituída estás, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. No poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar, nunca mais. Do Senhor, restituída estás, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar, nunca mais. Nunca mais pra tristeza, nunca mais sofrimento. Nunca mais pra treta, nunca mais pra mais tormento. Nunca mais pra angústia, nunca mais pra dor. Nunca mais ninguém vai te convencer que não tem valor. Nunca mais ninguém te acusa, pois é filho do rei. Nunca mais duvidarão de mim, pois sou filho também. Nunca mais perderei uma guerra, pois o príncipe da paz liberou pra mim a bênção, Lodebar. Nunca mais. Deus, misericórdia do Senhor, restituída estás, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar, nunca mais. Deus, misericórdia do Senhor, restituída estás, olha pra frente, nunca mais olha pra trás. O poder do Espírito Santo, assim ele faz. Lodebar, nunca mais. Nice.